o sol esquenta. Desce pra capu 50. Um after castop pra fazer um esquenta. Só tem bunda violenta. No corpão dela tudo, tudo fica top. Biquíni de sainho, short. Vou pisar no areião, os meus truta forte. Nem quero saber da Porsche. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. E aí, RD, faz ela chacoalhar. Quando o sol esquenta, desce pra capu 50. Um after castop pra fazer um esquenta. Só tem bunda violenta. No corpão dela tudo, tudo fica top. Biquíni de sainho, short. Vou pisar no areião, os meus truta forte. Nem quero saber da Porsche. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. De mangueiro praia, chacoalha na água, chacoalha na água. Chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água.